com. Rádio Aparecida apresenta Encontro DX. Um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Olá, boa noite. Eu sou o Cassiano Alves Macedo e o programa é o Encontro DX. Um espaço para falarmos do mundo do rádio. Não posso deixar de mencionar que hoje completa 80 anos da primeira edição do Repórter ESSO. Esse programa tão importante na história da radiodifusão do nosso país. Na verdade, um programa informativo. Foi na Rádio Nacional do Rio de Janeiro que foi ao ar pela primeira vez o Repórter ESSO, na voz de Romeu Fernandes. Isso no dia 28 de agosto de 1941. No programa de hoje, vamos trazer um material histórico que faz parte do acervo da Rádio Aparecida, que completa no dia 8 de setembro 70 anos no ar. E no Mundo DX, vamos falar um pouco do tema Rádio Países. Você sabe o que é Rádio Países? Se não sabe, daqui a pouco fica sabendo. Iniciamos com Memória Musical. Memória Musical. Encontro DX. O Memória Musical deste sábado traz uma linda canção dos anos 70, na verdade do ano de 1972. A canção que fez muito sucesso nos Estados Unidos e também foi muito executada nas rádios de nosso país. Vamos ouvir com Albert Raymond, It Never Rains in Southern California. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure rang true. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours, man, it pours. Out of self-respect, I'm out of breath. I'm underloved, I'm underfed. I wanna go home. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours, man, it pours. One to take. Please don't tell them how you found me. Don't tell them how you found me. Give me a break. Give me a break. Seems it never rains in Southern California. It never rains in California.